4062, Solos 28, libera direita, na minha escuta, Alfa Kilo 43. Libera na direita, na minha escuta, Alfa Kilo 43. Controle, Torre Salvador, boa noite, o gol 189, aproximação final, radar, 1-0 embaixo para baixo. 1896, o vento 150 graus, 09 nós. Deixa eu avisar com o campo. Mais 10 segundos. Gente, livre pouso 10, vento 150 graus, 10 nós. 7, livre pouso na 10, 13. A 1250, gol 189. Ciente. No 896, Salos 32, libera direita, na minha escuta, Alfa Juliette 05. Direita, Alfa Juliette, portão 5, na sua escuta, agora 896. Salvador, Gono 805, Santos para o Sainz, com 144, rodas, são 22 horas e 40, alternando o Maceió. É 2h40? 2h40. Gente, boa noite, 05, táxi direita, Índia Alfa, ponte espera da 90, chama pronto, altímetro 90 no 2. Eita, Índia Alfa, 0 no 2, chama pronto, ponte de espera, 8-0. Três, autorizado, puxa, pega acionamento, chama táxi. Vitória Gama Zero, Romeu Alfa Zero. Zero cinco, tá pronto? Tá pronto, pode iniciar. 805, a linha decola 1-0, vento 1-3, 0 grau, 079. A linha decola 1-0, Golno 8, 0-5. Torre Gol 1890. Siga. É, se possível, solicitar aí pra ela, pra dar uma checada, equilibra a pista 10 lá na Fox Trot. Parece que alguma resto de pássaro lá. E aqui também na Alfa, um pouquinho antes da taxa aí, depois da Fox Trot. 1-8-9-6-5, eu vou avisar. Ok, obrigado. Quando a linha decola, nós precisamos. Afirmativo, 140.08. Decola. Zero cinco, decolar 237, controle 199, corrigindo 120, décima 80. 120, 80, boa noite, 05. Taxi do TAN 3226 com 108 a bordo, 3 horas, Fortaleza. TAN 3226, táxi autorizado, pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 90, chama pronta, altímetro 90, 12. Tente no 0 no 2 ajustado, pátio 1 no Índia Alfa. Pode ser chamada pronta. Fica tendo traço da Gol, agora está ingressando 05. Sente, tá 3, 2, 2, Bom dia, o C3170, 5 por embaixo, travado. C3170, pouso autorizado no zero, vento 940 graus, vinda 09. Pouso no zero. Então, ponto de espera pronto, tá 3226. C3226, tá visual, qual é a banda, tá final 10? É afirmativo. Após o tráfego ali, mantenho no zero, tá 3226. Após o tráfego ali, mantém. Juno 70, Solos 43, libera a direita na minha escuta, Alfa, Juliette, remoto 14. A direita, Alfa, Juliette, remoto 14. TAN 3226, vento 140 graus, 089, decolagem autorizada no zero. Livre decolagem TAN 3226. No localizador, reportará. suficiente, você pode ter visual com câmera, faz 4 metros. Decolado 45, controle 120, decimal 8. 4,6, visual. Visual, afirmativo, senhor. Pouso autorizado no 0, vento no 40 graus, 089. Autorizado, web, 6746. Boa noite, 96, informação alfa para autorização. No 896, 1 minuto ao cap. 1 minuto. 96746, solos 48, libera direita na minha escuta, alfa Juliette, portão 10. Direita na sua escuta, alfa Juliette, portão 10, web 6746. Paulo, boa noite, jogou 1896. 1896, prossiga. É, apenas de curiosidade, espero que comunicou alguma coisa sobre o que tinha lá na box, na Alfa. Afirmativo, o fiscal de parte, inclusive, já está na pista fazendo a revisão. Ah, mas não te informou o que é não, né? O que achou? Ele ainda não achou nada, ele está fazendo a revisão na pista, depois ele vai ingressar na taxiway. Ah, tá legal. É, se você informar, se você está fazendo curiosidade, eu agradeço. Pode deixar que eu aviso. Você pode contar através da torre. Ok. Azul 4178. 1178, já tá visual com campo? Negativo, Azul 4178. Porta visual 4178. Porta. Pouso autorizado no 0, vento no 40 graus, 089. Livre pouso 4178. Sete 46, pode manter minha escuta, Juliette 10. Sim, Juliette 10, 7-4-6, obrigado. Corrigindo, Azul 4178. Paulo 53, ao livrar evita Foxtrot. Ao livrar me tem minha escuta, Alfa Juliette 03 no portão. Gente, ao livrar evita Foxtrot. Na sua escuta, confirma o portão? 03. 03, 4178. 1896, tá na escuta? Prossiga. Pra informação, o fiscal de parte realmente encontrou alguns pedaços na pista. Já deixei impraticabilizado agora a partir do 5-4. Assim que eu souber o tipo do pássaro, eu informo o senhor. Valeu. Torre 4178. Prossiga. É, a gente prossegue aqui pra ir pro 3 ou tinha que ter entrado pelo pátio ali? Negativo, Juliette 03, pátio 1. Não, obrigado. Na escuta? Prossiga. No 896 foi um sapo que foi encontrado. Só um? É, pelo que o fiscal me falou, foi só um. Tá legal, então. Obrigado. É, autorização já tem? O senhor confirmando. Autorização eu tenho, só que foi feita uma DLA para 0430. Então o transponder só chega pra gente 30 minutos antes. Ah, tá ok. 0430? 0430, já deve estar chegando. Tá, tudo bem. Tomara pra gente, não.